coração, a coração. Não diga não, vê se tem dó de mim. Jura que tá afim. A coração, a coração. Não diga não, vê se tem dó de mim. Jura que tá afim. Parece truque, parece mágica. Você só me esquece, desaparece. Finge que não quer mais. Parece sonho ou fantasia. De repente você volta, fica e não me solta. Fala que não vai mais. Eu não te entendo. Embora pra quê? Embora pra quê? Não compreendo. A coração, não diga não. Vê se tem dó de mim. Jura que tá afim. Sua magia me encantou por inteiro, fez do meu coração o seu palco, picadeiro, ilusão, fantasia. Não sei o que acontece, por um momento me ama, em outro me esquece. Brincadeira de mau gosto, com quem te quer tão bem. Fico triste quando vai, feliz quando vem. Me enche de carinhos e num passe magistral. Já não tenho mais você e você nem me deu tchau. Parece truque, truque. Parece mágica. Você só me esquece. Não. Desaparece. Finge que não quer mais. Por quê? Parece sonho ou fantasia. De repente você volta. Fica e não me solta. Fala que não vai mais. Não vai, não vai. Embora pra quê? Embora pra quê? Eu não te entendo. Embora pra quê? Embora pra quê? Não compreendo. Embora pra quê? Embora pra quê? Eu não te entendo. Embora pra quê? Não compreendo.